Fecheiro 10, capítulo 4. Um sopro do passado. Por mais acostumado que estivesse a trocar de roupa na parte de trás de uma carrinha de alguém, ou na casa de banho dos homens de um pub, o pequeno cubículo dos fundos reservado a Roger parecia especialmente luxuoso. Era limpo, tinha ganchos para se pendurarem roupas e não havia clientes embriagados a roncar na entrada. Claro, estava nos Estados Unidos da América, pensou ele, desabotoando as calças de ganga e deixando-as cair no chão. Padrões diferentes, pelo menos no que dizia respeito a confortos materiais. Retirou a camisa de mangas largas, pensando no nível de conforto a que Brianna estaria habituada. Não percebia nada de roupas femininas. Qual seria o preço de umas calças de ganga? Mas percebia um pouco de carros. O dela era um Mustang, azul, novinho em folha, que lhe despertou imensa vontade de conduzir. Claramente os pais tinham-lhe deixado bastante para ela sobreviver. Claire Randall tinha tratado disso. Ele só esperava que não fosse tanto a ponto de ela achar que ele estivesse interessado no dinheiro dela. Lembrando-se dos pais dela, Roger olhou para o envelope castanho. Deveria ele, ao fim e ao cabo, entregar-lhe? O gato do pastor quase morrera de susto quando atravessaram a entrada dos artistas e deram de caras com a banda de gaitas de foles do Canadá. A 78ª Fraser's Highlanders, ensaiando a toda a hora atrás dos camarins. Ela empalidecera quando ele a apresentara ao líder, um velho conhecido. Não que Bill Livingstone fosse intimidante por si só, mas o brasão do clã Fraser no seu peito tivera esse efeito. Je suis prêt, assim estava escrito. Estou pronto. Não pronto o suficiente, pensou Roger, e arrependeu-se por tê-la levado. Ainda assim, ela garantira-lhe que ficaria bem a explorar sozinha, enquanto ele se vestia e se preparava para a sua vez. E seria melhor que se preparasse, pensou ele, ajeitando as fivelas do kilt na cintura e na anca, agarrando nas meias de lã compridas. Ele teria a sua atuação no início da tarde, durante 45 minutos, e depois faria um solo mais curto no Caelidre da noite. Ele tinha uma lista de canções em mente, mas precisava pensar no que a plateia gostava. Muitas mulheres, então, as baladas ficariam bem. Mais homens, mais temas marciais. Killiecrankie e Montrose, Guns and Drums. As canções indecentes tinham mais sucesso quando a plateia estava mais excitada, de preferência depois de terem bebido um pouco de cerveja. Ele dobrou as pontas das meias para baixo, como deve ser, e introduziu o seguiando por dentro, apertado na barriga da perna direita. Apertou os atacadores depressa, apressando-se um pouco. Queria encontrar-se de novo com Brianna, ter um pouco de tempo para passear com ela, levá-la a comer qualquer coisa, certificar-se que ela teria um bom lugar para assistir às atuações. Atirou o tartã por cima do ombro, prendeu o broche, acertou o cinto da adaga e da bolsa de couro e estava pronto. Ou nem por isso, parou a meio caminho da porta. As calças antigas, verde azeitona, eram militares, da época da Segunda Guerra Mundial, uma das poucas lembranças que Roger tinha do seu pai. Normalmente não se interessava muito por calças, mas às vezes usava-as com o kilt para poder defender-se do atrevimento incrível de algumas espectadoras. Ele tinha sido alertado por outros artistas, mas não acreditaria se não tivesse vivido a experiência. As senhoras alemãs eram as piores, mas ele já tinha visto algumas norte-americanas a tomarem liberdades. Não acreditava que iria precisar de tais medidas ali, pois a plateia parecia civilizada, e ele viu que o palco ficava a uma distância segura. Além disso, fora do palco, ele estaria com Brianna, e se ela quisesse tomar certas liberdades? Deixou as calças dentro da bolsa, por cima do envelope castanho. Desejo-me sorte, pai, sussurrou e saiu à procura dela. Uau! Ela andou à volta dele com os olhos arregalados. Roger, estás giríssimo! Ele deu-lhe um sorriso ligeiramente torcido. A minha mãe sempre disse que os homens de quilte ficam irresistíveis. Acho que ela tinha razão. Ele viu-a engolir em seco e sentiu vontade de abraçá-la pela sua coragem. Mas ela já se tinha virado, fazendo um gesto em direção à área principal de restauração. Estás com fome? Eu dei uma olhadela enquanto te vestias. Temos as seguintes opções. Polvo no espeto, tacos de peixe, cachorro quente polaco. Ele agarrou-lhe no braço e virou-a para olhar para ele. Ei, disse ele baixinho, desculpa-me. Eu não te teria trazido aqui se soubesse que iria ser um choque para ti. Não há problema. O seu sorriso era mais franco desta vez. Eu estou contente por me teres trazido. A sério? Sim, a sério. É que ela gesticulou para a multidão de tartãs à sua volta. É tão escocês? Ele sentiu vontade de se rir. Nada podia ser menos parecido com a Escócia do que aquela mistura de turistas enganadores e da divulgação deslavada de tradições meio falsas. Ao mesmo tempo, ela tinha razão. Era unicamente escocês. Um exemplo do velho talento dos escoceses para sobreviver, a habilidade de se adaptarem a qualquer coisa e lucrarem com isso. Naquele momento abraçou-a. O seu cabelo cheirava a limpo, como erva fresca, e ele sentiu o coração dela bater através da t-shirt branca que ela tinha vestida. Tu também és escocesa, sabias? Disse-lhe ao ouvido e afastou-se. Os olhos dela ainda brilhavam, mas agora com uma emoção diferente, pensou ele. Acho que tens razão, disse ela. E sorriu novamente, um bom sorriso. Isso não quer dizer que eu tenha de comer arris, não é? Vi um pouco ali e acho que prefiro experimentar o polvo no espeto. Ele pensou que ela estava a brincar, mas não estava. O único negócio do resort, aparentemente, eram as questões étnicas, como um dos vendedores de comida explicou. Polacos dançando polcas, canto à tirolesa suíço. Meu Deus, eles deviam ter 10 milhões de relógios de cuco aqui. Festivais de flor de cerejeira espanhóis, italianos, japoneses. Não irias acreditar na quantidade de câmaras que os japoneses têm. Não irias acreditar. Ele abanou a cabeça, animado, deslizando dois pratos de papel cheios de hambúrgueres e batatas fritas. Bem, agora é algo diferente a cada duas semanas. Nunca há um momento de tédio. Mas nós, vendedores de comida, apenas nos mantemos no negócio, seja qual for o tipo de comida. O homem olhou para o kilt de Roger com certo interesse. E então, você é escocês ou apenas gosta de usar saias? Tendo já ouvido várias variantes desta piada, Roger olhou para o homem suavemente. Bem, como o meu velho avô dizia, enfatizando de propósito o sotaque, quando usamos um kilt, rapaz, sabemos que somos homens. O homem riu-se divertido e Brianna revirou os olhos. Piadas de kilt, disse ela. Credo. Se continuares a contar piadas de kilt, vou-me embora e deixo-te aqui. Juro que o faço. Roger sorriu-lhe. Ah, então, tu não farias isso, pois não, rapariga? Ires embora e deixares um homem para trás, só porque ele disse o que usa por baixo do kilt. Ela semicerrou os olhos azuis. Aposto que não usas nada por baixo desse kilt, disse ela, meneando a cabeça em direção à faixa de couro de Roger. Aposto que tudo aí embaixo está em perfeito estado, não está? Roger engasgou-se com uma batata frita. Agora o senhor devia dizer, dê-me a sua mão para eu lhe mostrar, disse o vendedor de comida prontamente. Olha, aprendi esta uma vez e já a ouvi 100 vezes esta semana. Se ele disser isso agora, interrompeu Brianna séria, vou-me embora e deixo-o aqui sozinho nesta montanha. Ele pode ficar aqui a comer polvo que não me importo. Roger bebeu um gole de Coca-Cola e, diligentemente, manteve-se calado. Houve tempo para eles andarem de um lado para o outro nos corredores de bancas que vendiam de tudo, desde gravatas de tartan a flautas, joalharia de prata, mapas dos clãs da Escócia, caramelos e biscoitos amanteigados, abridores de cartas no formato de espada Claymore, bonecos dos líderes das Terras Altas, livros, discos e todos os itens pequenos e imagináveis sobre os quais o brasão ou o lema do clã pudesse ser impresso. Roger não atraía nada além de um breve olhar de curiosidade. Apesar de ter qualidade superior à da maioria, a sua roupa não era estranha ali. Mas a maioria da multidão era formada por turistas, vestidos com calções e calças de ganga. Mas aqui e ali viam-se tartãs, como erupções cutâneas. Porquê Mackenzie? Perguntou Brianna, ao parar perto de uma vitrina de chaves com a marca do clã. Ela tocou num dos discos de prata, no qual se lia Luceo non uro, o lema em latim marcado à volta de uma imagem que lembrava um vulcão. Wakefield não soava suficientemente escocês? Ou tu achaste que as pessoas de Oxford não gostariam que tu fizesses isto? E ela fez um gesto abrangendo tudo o que estava à volta. Roger encolheu os ombros. Em parte sim, mas é o nome da minha família também. Os meus pais foram mortos durante a guerra. E o meu tio-avô adotou-me. Deu-me o nome dele. Mas fui batizado Roger Jeremiah Mackenzie. Jeremiah? Ela não se riu suficientemente alto. Mas a ponta do seu nariz enrubesceu ao tentar-se controlar. Como a profeta do Antigo Testamento? Não te rias, disse ele agarrando-lhe o braço. Tenho o nome do meu pai. Chamavam-lhe Jerry. A minha mãe chamava-me Jamie quando eu era pequeno. Velho nome de família. Afinal, poderia ser pior. Podia ter sido batizado Ambrose ou Conan. Ela riu-se sem conseguir controlar-se. Conan? Um nome celta perfeitamente bom. Antes de os escritores de fantasia se apropriarem dele. De qualquer modo, Jeremiah parece ter sido a escolha da maioria por um bom motivo. E porquê? Eles viraram-se e caminharam lentamente de regresso ao palco, onde um grupo de meninas bem comportadas faziam a coreografia das Terras Altas de um modo muito bem ensaiado. É uma das histórias que o pai, o reverendo, eu sempre lhe chamei pai, costumava contar-me quando me mostrava a minha árvore genealógica. Ambrose Mackenzie, este é o teu bisavô, Rog. Foi barqueiro em Dingwall. E esta é Mary Oliphant. Eu conheci a tua bisavó, Oliphant. Já te tinha dito? Viveu até aos 97 anos. E muito lúcida até ao suspiro final. Uma mulher maravilhosa. Ela casou-se 6 vezes. E todos morreram de causas naturais, garantiu-me ela. Mas só coloquei de Jeremiah Mackenzie aqui, uma vez que ele foi o seu antepassado, o único de quem ela teve filhos, o que me surpreendeu. Perguntei-lhe e ela piscou-lhe o olho e anuiu, dizendo-me: Is a freer an geogmar na bigun fiertig? É um velho provérbio gaélico. Melhor uma lagosta do que nenhum marido. Ela disse que alguns serviam para casar, mas Jeremiah era o único rapaz suficientemente formoso para levá-la para a cama todas as noites. E o que será que ela terá contado aos outros? Perguntou Brianna, pensativa. Bem, ela nunca disse que não dormia com eles de vez em quando, disse Roger, mas nunca todas as noites. Uma vez basta para engravidar, disse Brianna. Foi o que a minha mãe garantiu à minha turma de saúde no secundário. Ela fazia desenhos de espermatozoides no quadro, todos a correr em direção a um óvulo enorme, com olhares lascivos. Ela corou de novo, mas claramente por estar divertida, não por se ter lembrado de algo mau. De braço dado com ela, ele sentia o calor que emanava da t-shirt fina dela e um formigueiro por baixo do quilt, que fez com que se arrependesse de não ter vestido calças por baixo. Deixando de lado a questão de espermatozoides terem ou não rosto, o que é que esse assunto em especial tem a ver com a saúde? Saúde é um eufemismo americano para qualquer coisa relacionada com sexo, explicou ela. Eles ensinam as raparigas e os rapazes separadamente. A disciplina de rapariga chama-se Os Mistérios da Vida e 10 Maneiras de Dizer Não a um Rapaz. E a dos rapazes? Bom, não tenho certeza, porque não tive irmãos que me pudessem dizer. Mas algumas das minhas amigas tinham irmãos. E uma delas disse que eles aprendiam 18 sinónimos diferentes para ereção. Muito útil, disse Roger, tentando perceber porque é que era preciso mais do que um. Felizmente, a bolsa de couro à frente do quilt escondia vários pecados. Acredito que isso ajuda a manter uma conversa sob certas circunstâncias. O rosto dela estava enrubescido. Ele conseguia sentir o calor a subir pela sua garganta e imaginou que eles estavam a começar a atrair olhares curiosos de quem passava. Ele não deixava uma garota envergonhá-lo em público desde os 17 anos, mas ela estava a consegui-lo. Ela tinha começado aquilo, então que terminasse. Nunca dei muita conversa sobre essas circunstâncias particulares. Pensava que sabias. Não foi bem uma pergunta. Tarde demais ele apercebeu-se o que ela estava a aprontar. Ele contraiu o braço, puxando-a mais para perto dele. Se queres saber se já tive, sim. Se queres saber se tenho, não. Se tens o quê? Os lábios dela tremiam ligeiramente, controlando a sua vontade de rir. Estás a perguntar se tenho namorado em Inglaterra, não é? Ah, estou? Não tenho. Ou melhor, tenho, mas não é nada sério. Eles estavam fora dos vestiários, quase na hora de ele agarrar os seus instrumentos. Ele estacou e virou-se para olhar para ela. E tu? Tens alguém? Ela era suficientemente alta para olhá-lo nos olhos. E estava suficientemente perto para os seus seios roçarem no antebraço dele, quando se virou para ele. E o que foi que a tua bisavó disse? Isefer an Riomar Nabi Gunfier Tacher. Isso mesmo. Bem, é melhor ter uma lagosta do que não ter namorado. Ela ergueu a mão e tocou no broche dele. Então, sim, há pessoas com quem eu saio, mas não tenho um rapaz formoso ainda. Ele segurou-lhe os dedos e levou-os aos lábios. Dá tempo ao tempo, rapariga, disse ele, e beijaram-se. A audiência estava incrivelmente em silêncio, nada parecido com um concerto de rock. Claro, eles não podiam fazer barulho, pensou ela. Não havia guitarras elétricas nem amplificadores, só um pequeno microfone numa base. Mas algumas coisas não precisavam de ser amplificadas. O seu coração, por exemplo, martelava nos seus ouvidos. Toma, dissera ele, saindo de repente do vestiário com a guitarra e o tambor. Ele entregara-lhe um envelope castanho. Encontrei isto ao procurar nos velhos papéis do meu pai em Inverness. Pensei que talvez as quisesses. Ela apercebeu-se de que eram fotografias, mas não olhou logo para elas. Assentou-se com o envelope a queimar-lhe os joelhos, assistindo à atuação de Roger. Ele era bom. Mesmo distraída, ela apercebeu-se de que ele era bom. Tinha uma surpreendente voz grave de barítono e sabia usá-la. Não apenas em termos de tom e melodia. Ele tinha a habilidade de um verdadeiro artista de afastar a cortina entre cantor e plateia, de olhar para a multidão, de olhar nos olhos de alguém e deixar que a pessoa visse o que havia entre as palavras e a música. Ele começara com The Road to the Isle, uma canção rápida e animada, na qual as pessoas acompanhavam batendo as palmas num refrão empolgante. E quando o ambiente arrefeceu depois da música, deu continuidade com The Galloway Hills e com uma bela passagem a The Lewis Bridal Song, com um refrão adorável e cadenciado em gaélico. Deixou a nota final morrer com Vai rir, Merro. E sorriu diretamente para ela, pensou ela. E aqui vai uma de 1745, disse ele. Esta é da famosa Batalha de Prestonpans, na qual o exército de Charles Stuart lutou contra uma força inglesa muito maior, sob o comando do general Jonathan Cope. A plateia murmurou em reconhecimento, pois para muitos a canção era claramente uma velha favorita, e logo se calaram quando os dedos de Roger dedilharam o início. Cope enviou um desafio de Dunbar a dizer: Charlie, encontra-te comigo, atreve-te, que eu ensino-te a arte da guerra se te encontrares comigo de manhã. Ele curvou a cabeça em direção às cordas, acenando para que a plateia cantasse o refrão irónico. Ei, Johnny Cope, ainda estás acordado? E os teus tambores ainda ressoam? Se estivesse acordado, eu esperaria para ir às minas de carvão de manhã. Brianna sentiu um formigueiro repentino na raiz dos cabelos, que não tinha nada a ver com o cantor ou a plateia, mas com a canção em si. Quando Charlie leu a carta, desembainhou a sua espada. Venham, sigam-me, meus alegres homens. Vamos enfrentar Johnny Cope de manhã. Não, sussurrou ela com os dedos frios no liso envelope castanho. Venham, sigam-me, meus alegres homens. Eles estiveram lá, os seus pais. Foi o pai dela quem atacou o campo em Preston, com a espada de lâmina larga e o escudo nas mãos. Pois será uma manhã sangrenta. Ei, Johnny Cope, ainda estás acordado? E os teus tambores ainda ressoam? As vozes aumentaram à volta dela em urros de aprovação à medida que se uniam ao refrão. Ela teve um momento de pânico crescente quando teria fugido como Johnny Cope, mas passou-lhe, deixando-a tocada pela emoção e também pela música. Diz a verdade, Johnny. Fiquei com medo das suas espadas e dos seus quilts quando os enfrentar outra vez, que o diabo me parta as pernas. Por isso desejo-vos uma boa manhã. Ei, Johnny Cope, ainda estás acordado? Sim, ele estava a progredir, como dizia a música, e continuaria enquanto a música durasse. Algumas pessoas tentavam preservar o passado, outras fugir dele. E aquela era até então a maior lacuna entre ela e Roger. Porque é que ela não tinha visto isto antes? Não sabia se Roger se tinha apercebido da sua angústia momentânea, mas ele abandonou o perigoso território dos jacobitas e começou Macpherson's Lament, cantada com acordes ocasionais da guitarra. A mulher ao lado de Brianna soltou um longo suspiro e olhou para o palco com olhos tristes. Tão alegremente, tão impetuosamente, tão ominosamente tocava ele. Ele tocou uma melodia e dançou em círculos por baixo da árvore da forca. Ela agarrou o envelope, sentindo-lhe o peso nos dedos. Deveria esperar, talvez, até chegar a casa. Mas a curiosidade lutava contra a relutância. Roger hesitara em entregar-lhe. Ela notara isso nos seus olhos. Um bodhan, dizia Roger. O tambor não passava de um aro de madeira, com alguns centímetros de largura, com uma pele estendida sobre ele, cerca de 45 centímetros de diâmetro. Ele manteve o tambor equilibrado nos dedos de uma mão, com uma baqueta de ponta dupla na outra. Um dos instrumentos conhecidos mais antigos. Este é o tambor com o qual as tribos celtas assustaram as tropas de Júlio César em 52 a.C. A audiência riu-se. Ele tocou a superfície do tambor com a baqueta várias vezes, num ritmo leve e rápido, quais batimentos cardíacos. E agora, Sheriff Murfight, da primeira revolta jacobita em 1715. O ritmo da baqueta mudou e a batida diminuiu, tornou-se marcial do tom. Um trovão por trás das palavras. A audiência ainda estava bem comportada, Mas agora ela estava sentada na beira da cadeira, inclinada para a frente, acompanhando a música que descrevia a batalha de Sheriff Moore e todos os clãs que tinham lutado nela. Então eles avançaram e sangue espirrou e muitos corpos caíram, homem. Retalharam e estraçalharam enquanto espadas colidiam. Quando a canção terminou, ela introduziu os dedos no envelope e tirou um conjunto de fotografias. Fotos antigas, a preto e branco, que já tinham um tom sépia. Os seus pais, Frank e Claire Randall, os dois absurdamente jovens e terrivelmente felizes. Estavam num jardim qualquer, havia cadeiras de jardim e uma mesa com bebidas ao fundo, com pontos de luz entre as folhas das árvores. Mas os rostos estavam nítidos, rostos sorridentes, iluminados pela juventude, olhos apenas um para o outro. Posando de modo formal, de braços dados, brincando com a própria formalidade. A rir, Claire curvava-se, achando graça a algo que Frank dissera, segurando a saia que esvoaçava ao vento, os cabelos encaracolados soltos. Frank dava uma chávena a Claire. Ela olhava no rosto dele ao segurá-la com um olhar de esperança e confiança que fez com que o coração de Brianna se apertasse. Então ela viu a última das fotografias e apercebeu-se do que estava realmente a ver. Os dois perto da mesa, mãos dadas, agarrando uma faca, rindo enquanto cortavam um bolo, obviamente caseiro. Um bolo de casamento. E a última, uma antiga favorita que todos conhecem. Dizem que esta canção foi enviada por um prisioneiro jacobita a caminho de Londres para ser enforcado à sua esposa nas Terras Altas. Ela colocou as palmas das mãos em cima das fotografias, como se quisesse impedir que as pessoas as vissem. Sentiu um choque forte percorrer-lhe o corpo. Fotografias de casamento, imagens do dia do casamento dos dois. Claro, eles tinham-se casado na Escócia. O reverendo Wakefield não teria celebrado a cerimónia, pois não era um padre católico, mas era um dos amigos mais antigos do pai dela. O copo de água deve ter sido realizado no presbitério. Sim, espreitando por entre os dedos, ela conseguiu ver partes familiares da casa antiga ao fundo. Então, ao deslizar a mão para o lado, relutantemente, olhou novamente para o rosto jovem da mãe. 18. Claire tinha-se casado com Frank Randall aos 18 anos. Talvez isso explicasse. Como é que uma pessoa poderia saber o que queria, sendo tão jovem? Junto àquelas belas margens e junto àquelas belas colinas onde o sol brilha forte sobre o Loch Lomond, onde eu e o meu verdadeiro amor costumávamos ir. Mas Claire tivera a certeza, ou assim pensara. A sobrancelha grossa e clara e a boca delicada não deixavam dúvidas. Os olhos grandes e luminosos estavam fixos no seu marido, sem sinal de reserva. O erro. E ainda assim? Mas eu e o meu verdadeiro amor nunca mais nos encontraremos nas belas, belas margens do Loch Lomond. Sem notar que pisava aos pés de algumas pessoas, Brianna saiu do meio das pessoas e correu antes que alguém lhe visse as lágrimas.